Mas se a gente está no Brasil, diz que o Brasil tem uma missão muito grande. Tem. É, para com o mundo. Tem. Qual é que é essa missão, vó? A união dessas três raças. Ah, Por então. isso que o negro veio para cá na forma de escravo, por isso que cá habitava o índio e o branco veio para dominar. Isso foi um acordo espiritual. Olha. Que teve que ter todo esse sofrido, toda essa penúria que houve para poder se unir. Hoje, se você vier cá nesse país, você não pode dizer que essa fia é de raça branca. É, realmente. Você não pode dizer que aquele fia é de raça índia, Não. raça vermelha, É. nem que eu sou de raça negra. É. Porque no sangue que corre, tá as três. As três. As três. Necessário. O que falta nessa humanidade, filho, é vergonha na cara. Então tá certo. E muito dos médicos também. Do médico também. Vamos falar disso aí. Beleza. Ô, oh, minha avó, graças a Deus, viu? Ixi. Louvado seja Jambi. Tá certo. A gente. No meu tempo, nós fazia a coisa tudo correto, tudo como tem que ser feito. Quando os mais velhos falam, os mais novos abaixam a cabeça. Porque o velho traz a sabedoria, traz o ensinador, já passou as experiências da terra, da vida, sofreu na carne a maldade e a bondade. Então, quem está mais com essa permissão de falar sobre isso do que nós? É verdade. É esse? Sim. Nossa. Deixa só essa filha chegar. Sim, sim, senhora. E como que é o nome da senhora, vó? Me chamo Catira. Catira? Esse. Esse foi o nome que a senhora teve na encarnação? Não. Esse é uma falange de preto velho? Não, esse sou eu. Só a senhora? Eu trabalho nessa falange, mas não sou preto e nem velha. Olha. Eu sou um espírito que alcançou essa linhagem. Tá certo. Essa é uma linhagem. A linhagem da avó Catira é uma linhagem igual da avó Maria Conga, por exemplo? Não. A minha linhagem está um pouco mais aproximada de Bara, de Exu. Ah. Mas Exu-Bara, eu que transito entre esses dois polos, são duas polaridades. Certo. E eu faço esse trânsito, como vocês falam aqui na Terra. Eu vou lá em Bara e trago as mensagens de Bara. E também dos pretos velhos, a sabedoria do preto velho. Olha. Mas não pode acontecer de um preto velho um dia incorporar igual uma pombagira. Por que não? Velha. Por que não? Pode? Pode. Olha. Por que não pode? É, dizem que preto velho é preto velho e Exu é Exu. É, isso está certo. Mas a incorporação é uma coisa só. Bota com o cara. Não quer dizer que seja a mesma coisa. Já me abençoe, Sucio. Me dá outro pico. Quando você fala incorporar, você quer dizer o gestuar, não é isso? Isso. Olha. O que é a pombagira? Você sabe quem foi as pombagiras? Quem? É, prostituta. Mulher não, da vida. Se não. Eita, vó. Nada desse. Nada disso, vó? Nada desse. Isso. Algumas foram. Uhum. Mas numa encarnação, não nas últimas. Muitas dessas pombageiras que hoje trabalham na Umbanda foram freiras, foram madres, foram religiosas. Me escutar. Nossa, o pessoal tem um entendimento distorcido, hein? Foram muitas delas, nessa Idade Média, foi queimada em fogueira, chamada de bruxa. Que a vida é outra. Certo. Não tem nada com essa coisa dessa descaração. Descaração, vó? É. Ô, vó, a senhora então transita nesses dois mundos. Isso. É uma... Nessas duas dimensões. Duas dimensões, certo. E a senhora, assim, tá, só pra resumir então, a preta velha pode se manifestar como pombogira. Um gestuar. Gestuar. Não é que ela é a pombagira. Ela não pode virar a pombagira. Não. Tá, nem pombagira é uma preta velha. Não, daí a gente já sabe. Mas uma preta velha. Diz que o de baixo não pode ir pra cima, mas não. O de cima pode vir pra baixo. Pode. Pode. Então a senhora pode gesticular, a senhora pode até dizer sou uma pombagira, mas o seu espírito mesmo é de preta velha. Isso. Entendi, claro. Então não pode, por exemplo, um preto velho lembrar de uma vida passada e aí ele fala se apresentar como Exu e ser Exu. Não. Não pode. Tá certo. Não, porque a missão nessa dimensão de preto velho, chamando preto velho uma dimensão. Ah. Não é que seja preto nem velho. Ah. É uma dimensão. Certo. É como se fosse uma honraria. Ah. Não pode ser chamado disso porque não é essa vibração. É outra. O fundamento nosso é de trazer sabedoria e um ensinador. Ah. Os filhos da terra. Ah. Não é para fazer defesa. Claro, entendi. Nós trabalhamos, eles são nossos, como se fala, aliados nos trabalhos da terra. É. Se chega um fio cá precisando de uma caridade, nós vamos prestar essa caridade, mas quem faz esse carrego, quem vai levar e quem vai buscar é isso. Ah, entendi. Mas não é empregado nosso. Não é, vó? Não, empregado não. Ué? Não existe essa coisa de empregado. É a função dele, é diferente. É diferente? É diferente. Claro. Entendi. E a sabedoria, então. O preto velho representa sabedoria. Qual a sabedoria que é mais urgente, vó, que a senhora acha que seria bom o ser humano ouvir, colocar no coração e praticar, que a senhora pode ensinar? O amor ao próximo. O amor a si. Uhum. Mas o amor verdadeiro, não é essa coisa da terra, não. Olha. O amor de não fazer o mal, de não praticar o mal. O amor verdadeiro, né? Isso. O amor de pai, o amor de mãe, esse é o amor verdadeiro. Sim. Por isso nós os velhos, somos chamados pai e mãe. É. Porque nós trazemos esse amor que tem que ser difundido e que tem que ser esse germinado no coração de cada filho da terra. Quando a gente fala de assim, um ensinamento mais urgente, a avó repete o que Jesus já disse há 2000 anos atrás. Isso. Então parece que não, ainda está urgente o negócio. Ainda. Ainda. Não vai continuar por muito tempo. Vai, vó? Vai. A senhora vê que a gente não está amando um ao outro? Não. Nem dentro da religião? Não. É, minha avó. Não está. Precisa muito caminhar ainda. Precisa caminhar. Porque precisa só de uma coisa. Uhum. O querer. Querer, vó? O querer. O querer é poder, filho. Mas o poder não é querer. Uhum. Isso é que tem que ser desenvolvido. Tem que ser, como se fala, estudado, trabalhado na mente desses filhos. Ah, e no coração. E como é que estuda e trabalha isso? Quando você entra numa casa, se você faz parte dessa casa, se você entra numa família. Se você entrou numa família, você tem esse pai, tem essa mãe, tem os irmãos, e trata esse como Zé. Mas não é esse conceito de irmão, de pai, de mãe que tem inteira, não. Irmão de caminhada, irmão de destino. Todos que estão aqui reunidos já tiveram um encontro em outras vidas. Não estão cá à toa. Estão cá para resgatar alguma coisa. Para se aprimorar, se melhorar, para evoluir. E nós temos a missão de estar nesse controle dessa evolução, dessa evolução desses filhos. Certo, claro. Então a senhora afirma que dentro da religião é o lugar que a mais gente devia ser capaz de fazer isso. Isso. Se todos se amam, meu filho, eu não vou querer para o meu irmão aquilo que eu não quero para eu. Certo. Eu vou querer o melhor para eu e o melhor para o meu irmão. É. Não é esse? Sim. Dentro do limite dele. Certo. O que acontece muitas vezes é que o filho já está, tem uns filhos que já estão muito na frente e acha que todos têm que estar ouvindo e escutando da mesma forma que ele. E não é assim, meu filho. Não. Tem muitos que estão atrás e que tem certos momentos que se tem que recuar, ir atrás para poder ele entender o que você está falando. Senão, se você não vai falar, vai barangar bem, isso não vai adiantar nada. Tem que ser assim. Por isso, às vezes, a severidade. Porque, às vezes, o filho só entende essa versão. Se você falar muito manso, falar muito, muito sereno, o filho não vai entender. Você, às vezes, é como uma criança. Às vezes, você fala, não bota a mão no fogo, a criança vai e bota. Se você vai lá e dá uma palmada. Essa palmada é uma forma primitiva, mas é um ensinador. Você não pode fazer espancador, mas você tem que dar o alerta na forma que ele entenda. E cada um entende de uma forma. Sim. E nós temos a sabedoria, o conhecedor, de saber em que forma vai chegar aquele filho para atingir o que nós queremos. Olha, das vezes tem, vó, um filho de outra religião que olha para um bandista, para um candomblessista, mas para um bandista e diz assim, olha, eu erro bastante, eu faço muita besteira. Mas como é que vocês que têm acesso e podem conversar com os espíritos faz tanto erro desse jeito? Que é ser humano. Ah lá. É ser humano. Isso vai estar sempre. O erro, se não tivesse o erro, não tinha um acerto. Sim. Só se acerta se errar. E o erro faz parte do acerto. Agora, o que não pode é você estar errando sempre. Ah, batendo na mesma coisa sempre. Sim. Você tem que evoluir. Sim. Se uma coisa te faz mal, você tem que evitar essa coisa. Ah. Você não pode anular, você tem que evitar. Sim. E saber como sair daquela situação. Entendeu? Certo. Tem uma frase famosa que diz assim, aquele que mais tem, mais será cobrado. Isso é verdade. Quem foi mais foi dado, mais será cobrado. Isso. Então nós que temos essa religião bendita e sagrada e essa oportunidade de falar com os espíritos, numa consulta ou como filho de uma casa, a gente, de certa forma, tem uma oportunidade muito mais grandiosa para avançar a nossa evolução espiritual que os outros que não têm acesso a isso. A mesma intensidade que você tem de avançar, tem de paralisar. Eita. Por quê, meu filho? Quanto mais se dá ensinamento, quanto mais você faz estudador, mais você vai ser cobrado. Sim. Se a espiritualidade não é uma coisa burra. A espiritualidade vai te dar à medida que você vai aprendendo. Agora, se você é dado uma coisa, um ensinador, se você não bota isso em prática, em você só quer cobrar do outro, o que você está aprendendo? Nada. Nada. Então vai ser cobrador disso. Se você primeiro tem que aprender, para depois você fazer um ensinador. Não adianta eu chegar cá com um filho, falar uma coisa, pedir, fazer umas ordens e meu médico não seguir essa ordem. Ei, meu Deus. Como é que vai ficar isso? Aí não dá. Não é isso? Sim. Claro, tem sempre os dois ali, as duas opções, mas a gente tem que ter essa disciplina, né? Isso, é disciplina. É a disciplina. Essa é a palavra toda, disciplina. Uhum. Quando as famílias deixaram de sentar à mesa para fazer seu papuco, deixaram de conversar, que essa tecnologia de hoje impede muito esse conversador. Então, se você embute na cabeça dos filhos mais novos o que os outros estão querendo, uhum. e não o que você traz de raiz, não o que você fez o ensinado, fez o aprendido para fazer o ensinado. É isso que está faltando, meu filho. Oh, meu Deus. Reunir a família em torno de uma mesa, a família conversando, o pai e a mãe com seu filho, olhando olho no olho, e não deixando o filho ser criado pelo tempo. Ixi. Como é que é ser criado pelo tempo, vó? É pegar, achar que esse filho vai fazer um estudador, você pega, bota no zicoreziado fromoso e acha que lá vai dar essa educação. Não vai dar, meu filho. Lá vai dar cultura. A educação é não casuado, é todos os dias. É ao acordar e ao deitar. É fazer o tomador da bênção. É chegar pro seu pai e respeitar. Saber que o mais velho tem mais ensinador que você. Sim. E se não tiver, você tem a obrigação de chegar para ele e fazer ele caminhar também. Ô, minha avó. Se um rapaz, vó, jovem ainda, chega para a senhora e diz assim, olha, eu experimentei aí a cocaína, a droga, eu não sei o que eu fiz, sou inteligente e tudo, mas eu não sei o que aconteceu, que agora eu toda vez quero. O que a avó dá de conselho para esse moço, vó? Eu vou dizer, meu filho, vamos fazer um tratador, vamos fazer um combinado. Se você está querendo fugir da realidade, mas a realidade é essa. Uhum. Não adianta se você fugir. Se você vai lá, faz esse fumador, faz esse uso dessa droga, mas depois volta tudo. O que que isso está adiantando para você? Nada, meu filho. Vamos elevar o seu espírito. Busque essa falta que você tem dentro de você, porque está dentro. E começar a ensinar ele e caminhar junto com ele para ele ter esse preenchido desse interior dele. E aí esse filho vai tomar consciência e aos poucos ele vai largando. Ele vai deixando. Aquilo não fica tão importante na vida dele. Certo. É a busca de tapar um buraco chamado carência que ele não identificou ainda. Isso. E que faltou quando você volta na história do filho, tá lá na infância. Ixi, vó. Tá lá no início dele. Dos pais, vó. Isso. A criança, quando faz um anado, assim que ela nasce, ela já começa a perceber esse mundo. Sim. Então, os pais, a mãezinha, o paizinho, esse que tem que ter muito cuidado, tudo que fala perto dessa criança, o exemplo que ele dá para essa criança. Sim. Porque pensa assim, ah, é pequeno, não entende. Entende. É a fase maior do entendimento. Tudo aquilo que ele aprender ou ele experienciar nessa fase é o que ele vai levar para a vida. Olha. Então, não pode levar a criança, por exemplo, para conversar com um Exu que fala palavrão, que bebe, que fuma. Não deve, não deve. Nem embutir nenhuma religião. Nossa, vó. Na cabeça de uma criança. O que você tem que mostrar é a sua fé. No que você acredita. E deixar ele fazer a escolha dele. Ah. Ele vai entender todas elas. E ele vai escolher a dele. Não é porque você professa uma fé que ele vai ter que professar aquela. É, realmente. Porque ali tem um espírito independente do seu. Mesmo que esteja ligado a você nessa vida. Mas ele teve uma outra vida. Ali tem um espírito velho. Ali é criança de corpo. Mas de mente e de espírito, não. Às vezes é mais evoluído que o pai. Mas então, antes de ter um filho, a gente deve se planejar? Sim. Não é só para cá. O que está acontecendo aqui na Terra é isso. Vamos ver. Os filhos começam a fazer uma coisa sem essa consciência de que para ter um filho hoje, nessa terra, é diferente do meu tempo, é diferente dos outros tempos. Que hoje se tem que ter uma condição, não é financeira, uma condição de saúde mental para ter esse filho. Que exemplo você vai dar um filho se você é drogado, se você vive na rua? O que essa criança vai ter de exemplo? A rua, a droga. E isso só vai perpetuar. Ixi. Mas não escapa aquele que é viciado em trabalhar, viciado em fazer coisa boa também, né? A criança vai estar exposta a isso, né? Vai. Qualquer vício não é positivo. Não é. Você não tem é que saber dosar. Ah lá. Não é assim? Tudo Sim. é dosado. Tudo é dosado, vô. Se você bota muita água numa planta, você mata ela. Mata ela, vô. Se você não bota nenhuma, ela também morre. É. Então é saber dosar. Claro. Então, dizem que se a gente cuidar das crianças, não, se cuidasse bem das crianças, não precisaria punir os adultos. Não, porque a criança de hoje é o adulto de amanhã. Olha lá. Se você educar bem uma criança hoje, você está preparando um futuro seu. Oh. E quando você estiver velho, essa criança vai estar adulta. E se você educou bem, ela vai cuidar de você. Nossa. Vovó. É dano que se recebe. Vó. A senhora faz um pouco esse papel de mãe, né? Esse. E o pai velho de pai velho. Esse. De pai. E o que que faz, assim, no seu coração, a senhora disse assim, ah, vou sair de Aruanda, vou ir lá e vou trabalhar hoje. O que que faz a senhora ter essa vontade de vir aqui, passar por todo esse sofrimento da incorporação, que eu ouvi falar que incorporação, a gente fala que é um negócio gostoso, mas às vezes não é tão gostoso assim. Pro mas espírito. Para quem? Para eu ou para o médico? Espírito. Ah, para o espírito não faz diferença. Não faz? A senhora não tem que tomar um choque de vibração? Pra nós temos que descer a vibração. É, então, isso não é baixar agradável. Baixar a vibração. Eu, na espiritualidade, não tenho essa forma. Sim, sim. Então eu tenho que entrar nessa roupagem para poder me fazer entender e o filho olhar para eu e ver uma velha, ver uma mãe. Não é isso? Certo. Não pode ver outra coisa. Certo. Então nós temos que baixar a vibração, entrar nessa energia. Quando eu falo baixar, não significa ser menos. Baixar é vestir uma roupagem. Certo. Para poder estar aqui como uma véia para ensinar. Sim. Para passar o meu conhecedor. É. E aí, não tem um. Deve ter um pouco de desconforto para a senhora como espírito vir numa vibração que não é própria da senhora. Não. Não tem não, isso? Não. O desconforto, meu filho, é saber que nós vem tantos anos nessa terra e continua tudo igual. Tudo igual, vô? É. Esse é o desconforto. Então fala pra mim, vó, o que que motiva a senhora a continuar vindo, a vir, a senhora vem, chega na hora certinha, faz tudo que a senhora trabalha, que a senhora tem que fazer. Enquanto tiver, existir uma centelha divina nessa terra, eu vai ter o prazer de vir para tentar iluminar e mostrar essa centelha, o quanto ela é grande e o quanto ela pode caminhar. Olha, vó. Quem não entende centelha divina, o que que é, vó? Cada ser humano é uma centelha de Deus Pai. Nossa. Ele está contido ali. E onde você se reúne, quanto mais tem, maior é o poder dele. Você sabia disso, meu filho? Não sabia não, vó. É a reunião que faz a força. Nossa. Não se faz sozinho. Uhum. É a união de cada um em si, consciente de si, é que torna esse Pai presente. E a senhora, como mãe, a senhora tem certas responsabilidades, que a senhora falou, às vezes tem que ser um pouco mais enérgico ali. Isso. Que tipo de comportamento a senhora já teve que ter para as pessoas poderem ouvir a senhora? Ou como? Qual que é a sua estratégia? É a mesma coisa de uma mãe educando seus filhos. Mesma coisa. É chegar, eu não quero aquilo ali. Ali não dá uma vibração positiva. Ah. Eu quero jogando tudo vestido já de forma correta, eu quero os fios todos de nanga, porque essa é a missão da Umbanda, é a uniformização. Quando você chega num lugar que você vê todos de uniforme, o que é uniforme? Todos na mesma vestimenta, se torna uno, se torna único. Sim. Agora, se você vê uma roda, cada um de um jeito, isso não dá uma uniformidade. Não, não, senhor. E aí a energia vibra diferente. Uhum. É a energia visual. Visual. Visual. Uhum. Que é importante. É importante isso? É importante para aquele que chega. Não é vaidade? Não, filho. Não. Aquele que chega, a vaidade é querer ter uma nanga, como se fala, de seda, de formosa, de brilho. Não, pode ser um pano de chão. Tem que estar limpo, engomado e bem arrumado. Oh. Essa é a força. Claro, que mostra que a pessoa se preocupou com preparação. Isso faz parte da disciplina. Essa é a disciplina. Essa aqui é? Esse. A luz do Pai, ela bate em qualquer lugar. Uhum. Você pode ter um poço d'água limpa cá e um poço d'água suja cá. A luz vai em todos os dois. Ela não difere. Só que cá, na limpa, ela é cristalina, se você consegue enxergar. Cá, não. Não, olha. E a senhora tem ouvido que, às vezes, até quem lida com o espírito diz assim que preto velho é um espírito atrasado, porque ele fica apegado num jeito, na personalidade que ele foi em determinada vida. O que a senhora tem a dizer, vó? É um espírito atrasado, o preto velho? Se atraso é disciplina, se atraso, é forma de vida correta. Se atraso é educar, eu sou atrasada. Claro, claro. É isso que eu tenho para falar. E que às vezes as pessoas perguntam, por que você não vai num centro espírita, no lugar de ser na Umbanda, que no centro espírita tem os espíritos mais evoluídos. Na Umbanda é... Eu trabalho numa mesa, Kardec, com outro nome. Ah. Mas é a mesma energia. É a mesma? É a roupagem que é diferente. Só isso? Só. Olha. Mais nada. A senhora vai lá com outro nome. Outro nome. Outra roupagem. E a gente pode saber esse nome? Não. Porque certo. Em cada lugar é uma energia, é uma forma. Uhum. São várias vestimentas. Certo. E você vai vestir de acordo com o local que você vai. E o local que a senhora vai é respeitando o condicionamento do humano isso. Que ali se encontra isso. Reunido. Senão você parte daquele princípio, se você de respeita, como é que você vai exigir o respeito? Mas a gente já vê Preto Velho incorporando o centro espírita. Não seria um desrespeito? É. Porque não é essa a doutrina de lá. Certo. E aí é se você fazer, como se fala na Terra, forçar uma energia. Sim. Na mesa se recebe espíritos evoluídos, espírito que veio para trazer uma mensagem, para fazer um escrevedor, para fazer trazer uma mensagem para os filhos. Isso. Não o Preto Velho. O Preto Velho é para Umbanda. Para ensinar os filhos da Umbanda. Claro. Preto Velho não é de mesa. Não é. Não. Pode vir na outra roupagem. Mas não como Preto Velho. Entendi. Exu também trabalha na mesa. Na mesa? Na mesa. Passando mensagem evoluída? Esse tranca-rua é um Exu de muita cura. Uhum. Você sabia que ele faz muita cura? Não, senhora. Ele faz numa roupagem de um mestre de cura. Roupagem. Ele não é o mestre. É a roupagem. Certo. Se ele for um doutor numa vida passada, ele pode... Ele tem uns ensinador para fazer ajudar nisso. Que é útil. Uhum. Isso. E tem todas, como se fala, toda a magia que eles aprendem, que nós aprendemos, no astral, uhum. Para poder trazer para os filhos. Olha. E a senhora tem, assim, o conhecimento da magia igual o Exu tem? Tenho. O Preto Velho sabe mais que Exu? Claro, é sabedoria. Saber mais ou saber menos não é. O importante é como se faz. Ah. Eu posso saber muito trabalhar com um copo com água e Exu saber trabalhar muito com um copo de dendê. Sim. Mas a função do copo da água e o copo de dendê é a mesma. Ah. E o que eu não posso é, sem ter o conhecimento do dendê, usar esse dendê. Claro. Porque claro. Aí eu não sei como direcionar aqui. Sim. Então, cada um fazendo a sua coisa, de acordo com a sua vibração, é que se atinge o máximo. Mas não importa o que é. Quando a senhora diz que a função é a mesma, a senhora quer dizer que o resultado final é o mesmo. Isso. E é isso que isso. Importa. A função é o quê? Ajudar. Certo. Auxiliar. Só isso. Oh. Nossa. E existe, assim, divergência? Por exemplo, o Preto Velho dá uma ordem e o Exu fala, não vou obedecer? Não. Mas o Preto Velho dá a ordem? Dá. Dá? Dá. Nós é que traz a ordem. Vocês que trazem, mas não é vocês que dão, não. Então. Não, quem é que dá a ordem de cima. Ah. É o Pai. É a consciência maior. É? Existe uma consciência maior que governa todo esse planeta. Sim. E de lá é que vem. É como se fosse o Sol. O Sol não irradia seus raios? Sim. Cada raio que esse Sol irradia vem com uma força, com uma energia. Ah. Na Terra, a Terra é banhada por 7 raios principais. Certo. E esse, cada um raio desse traz uma energia. Eu venho no raio azul, que é o raio da disciplina. Eita! É o raio da harmonia dentro da disciplina. Certo. Outro velho vai vir no raio verde, que é o raio da cura. Uhum. Então, se for um trabalho de cura, tem que se usar o velho que trabalha com esse raio. Olha. Se for para disciplina, o velho que trabalha no raio azul, que vai fazer a disciplina, vai trazer a harmonia disciplinada à casa. Da onde se está fazendo, até para esse outro do raio verde vir e fazer a cura, realizar essa cura. Toda vó catira trabalha no raio azul? Toda. Toda. Ué, então, por exemplo, o pai Joaquim de Angola, todos eles trabalham no mesmo raio? Isso. Ah. Nós temos uma função. Uhum. Esse raio entenda como função. Certo. Cada um tem sua função. Por isso, senão todo seria só um nome. Preto Velho, não precisava identificar. Certo. Se é Joaquim, se é João, se é José, sim, não precisava. Se te identifica esse nome, é porque você é igual Sucê. Se você não tem um nome e um outro nome que diz de quem Sucê é filho, é a mesma coisa a nós. Olha, bom. É a mesma coisa. Bom, o raio azul é o raio da harmonia dentro da disciplina. Esse. O raio verde é o raio da cura. Esse. A senhora pode falar aos outros, vó? O que que esse é interessante saber? Ah, porque daí o povo vai entender, assim, a cor e o raio que ela atua. Tem os raios amarelo, uhum, que é o raio da prosperidade. Certo. Do montante. Uhum. Mas essa prosperidade, quando se fala isso, os povos de terra entendem como bango. Não é bango. Prosperar a saúde. Se você tem saúde, mas não precisa prosperar, então você vai no raio amarelo. Aham. Você entendeu? Certo. Claro, do violeta da transmutação. Esse. Quando chega nesse raio violeta, é que o filho está naquela fase de evolução espiritual. Então ele precisa. O que, que o raio violeta faz num filho? Autossuficiência. Aham. Que ele entenda a força que ele tem. Certo. A capacidade que ele tem de atingir um astral, de atingir um nível maior para um determinado trabalho. Aham. E, por exemplo, isso é representado na aura das pessoas, essas cores? É. E a senhora olha para uma pessoa, dá para ver a cor da aura dela? Quando já é permitido, dá. Olha, amor. Mas a senhora diz quando é permitido. Então, se a senhora é um espírito, tá, chega aqui no congá, ninguém vê a senhora, mas a senhora vê todo mundo. Isso. Não. A senhora precisa de permissão para ver a aura de um filho? Preciso. Tudo precisa de uma permissão. Às vezes esse filho vem turvo. Turvo, o que, que é isso? Turvo é, como tu te fala, se você não consegue fazer enxergador, porque a aura dele está tão impregnada de miasma que você não consegue ver mais a cor. E miasma é o quê? Miasma são esses elementos astrais que vai se acumulando. A vaidade, o preconceito, certo, a prepotência, uhum, a ganância. Certo. Esse miasma seria igual para a gente aqui na matéria, avó? A poeira que a gente tira com o banho? Isso. Ah, mas ele quando tem inteligência estalar o dedo, que o velho faz o estalador dos dedos, o que quer dizer aquilo? Que faz isso, tirando, você capta esse miasma e faz isso. Você isola ele, anula ele. Por isso o velho faz essa usada ou faz assim. Ah. É retirando esse miasma. A fumaça do meu pito, do meu cachimbo, ajuda também a fazer essa tirada. Como também eu posso tirar isso sem precisar desses instrumentos. Certo. Se a gente entender a miasma como a poeira da gente, é uma analogia pobre, né, vó? Porque isso. Ele tem inteligência própria. Esse. É como um inseto. Descacá. Um inseto tem inteligência própria, mas da... Própria limitada. É isso. E o miasma também? Também. Ele então... tem só uma função. É igual aos insetos. Qual é a função do inseto? Ah. Vai ser o alimentador para se reproduzir. Sim. Um miasma é a mesma coisa. E o que, que ele vai fazer alimentador? Da sua energia. Ixi. E se você abre essa energia para alimentar ele, ele vai se produzir. E aí vai ficando tudo mais curvo. Mas isso daí é o quê? É um instrumento criado pelas trevas? Não. Não é? Tudo que é criado foi criado pelo Pai. Toda criação é criada por ele. Ah. O ser humano... Ah. A grande desafio é esse. Uhum. É ele que faz desse miasma, dessa coisa, se alimentar dessa energia. Se não tem a energia para alimentar, ele não sobrevive. Oh, yeah. Se você tirar o ar do fogo, o fogo apaga. É verdade. Não é assim? Precisa dos três elementos. Certo. Entendi. Ou seja, o ambiente cria... A estrutura e a energia que vai interagir ali. Isso. Claro, porque eu não morri, então não tem verme corroendo. E o verme vem do nada, ele surge do nada ali. Ninguém trouxe o verme para corroer. Então, é o meu estado de espírito ali que cria. Isso, que cria essa forma. Entendi. Ou seja, a própria lei de Deus coloca uma matemática específica para cada estado. Isso. Do ser. Isso. Ah. Tanto faz ele vivo como morto. Certo. E aí, então, eu tô andando assim na rua, o que que faz o miasma pegar em mim? Só eu passar num lugar que tem maldade? Se você tem uma centelha de maldade dentro de você, você tem um ímã para isso. Ah. E ao você entrar num G quadrado, onde esse miasma tem, você absorve esse. Certo. E aí vai proliferar isso você. Ah, então, esse miasma... Ele é próprio de ambientes específicos onde ele pode viver e reproduzir, como bactéria. Isso. Não é igual o espírito que pode encontrar uma abertura na sua sintonia e vem para você. Você tem que ir no lugar onde eles estão lá se reproduzindo, no miasma. Não, se você fizer a abertura, ele vem. Ele vem também. Porque tudo tem. Tudo tem. Uma planta tem uma aura em volta. Certo. Não é isso? É. O veneno que mata cura. Uhum. Depende da forma que você faz. Sim, medida, né? Aplicação. É isso. Certo. Então é isso. Assim como a água dá vida, a água mata. Certo. Depende do quanto você faz esse consumido. É, quantidade. Então a gente. O que deixa a gente livre de miasma é o quê? Isso. A sua integridade. Essa sua autossuficiência. De saber que você tem que se livrar, porque o miasma vai bater sempre na sua porta. Vai, bom. Porque o mundo está cheio. Certo. É isso, o universo está cheio. Então, você que tem que ser um escudo. Um escudo? Um escudo, criar um escudo de energia contra isso. E esse escudo cria com a boa ação diária. É. Não é eu vou fazer boa ação só no sábado? Não. Não tá bom. É a ação diária. Diária, mano. Momentânea. É. De cada momento, de cada ato seu. Quando você faz um pacuco, você vai fazer sua alimentação, se você saber que aquele alimento vai alimentar o seu corpo e a sua alma. Uhum. Então não é fazer esse alimento correndo, não é fazer de qualquer forma. Se você sabe que aquilo faz mal para o seu organismo, você não vai fazer pacuco desse. Porque aquilo desequilibra o seu organismo. Uhum. Desequilibrando o seu, vamos dizer, o seu estomagado. Ele vai fazer um mal a você que vai fazer você vibrar, baixar sua vibração e me arma mais, entrar mais. Olha. E aí o que era? Astral vira físico. E aí cria-se a doença. É assim então, vó, que cria doença? Cria doença. Nossa. O que, que é esse câncer, filho? O que é? O que, que é esse câncer? Energia parada ali. Isso. São as coisas que você vai acumulando, a raiva, a mágoa, o desengano. O desespero que você vai acumulando dentro de você. Até que vai chegar uma hora que, assim como você tem órgãos que digere, que respira, que transmuta, que faz a circulação, você também tem isso no astral. No seu corpo físico astral. No seu corpo etérico. E é esse corpo etérico que atrai essas energias. Se esse estômago espiritual não estiver firme, preparado para digerir isso, começa a bombardear o físico. Entendeu? Sim. Então o tal do corpo fechado não é um Exu que faz pra gente. Não. Não. Assim, faz aí uma magia do corpo fechado. Você assim era fácil. Dou 5 milhão pra você. Se não existe isso, filho. O que existe eu vou dizer pra você, meu filho, eu vou proteger você. Eu vou ajudar você a criar o seu escudo. Ah, é. Mas vai depender de você. Não deu. Você já ouviu aqueles pulsos da apometria, vó, que tem? Já. Isso daí é uma forma de criar, né, vó? É. Um campo mental. Mas para isso você tem que estar com o seu mental direcionado para aquele. Bem forte. Senão não faz. Não faz. Não é só estar lá. Mas só fazer aquilo e não ser bom... Ah. Pode falar. Só fazer aquilo e não ser uma pessoa disciplinada diariamente para praticar não vai o bem da caridade... Não vai adiantar. Não vai, vó? Todo conhecedor que você tem, ele tem que ter uma de correnteza. Ele tem que ir para algum lugar. Uhum. E é a essa direção, esse lugar que ele vai, é que direciona e que faz ele ficar mais forte ou mais fraco. Ser melhor ou pior para quem está usando. Melhor ou pior para quem está usando. Para quem está usando. Claro. Ou seja, não adianta eu ser uma pessoa muito inteligente, ou seja, versada na apometria... Eu crio um campo de força em minha volta e viro uma armadura, mas aí eu tenho pensamento ruim. E aí você se isola dentro do pensamento. Ixi. E mesmo que eu queira entrar para ajudar você, eu não posso. Nem você a tá senhora? Armado. Não. Se você está armado, filho, O que eu falar vai entrar cá, isso aí, cara. E seria por causa desse campo que eu coloquei em volta de mim? É uma estrutura mental. Se chama ignorância. Não, mas vó. É ignorância. De saber, achar que nada mais tem conhecedor além de você. Claro. Conhecedor é de todos, está aberto para todos. E sempre vai ter alguém, um fio, que sabe mais do que eu. Tem que ter humildade para pedir ajuda. Isso. E é esse aqui que e se eu não estiver fazendo certo, eu vou aprender com quem está fazendo. Certo. Para melhorar o que eu sei. Mas desse jeito seria bom todo pai de santo visitar os outros pais de santo. Certo, tinha que ser feito assim. Ah. Trocar essas informações, é isso que o mundo espiritual quer. Ah. Porque se um espírito vem de Aruanda, ah, e outro espírito vem de Angola, outro vem de Congo, outro vem... Cada um traz uma energia, uma força desse lugar. E se somar isso tudo, não se cria um todo? Cria. Não se cria um acúmulo, uma egrégora muito mais forte do que um sozinho? Sim. É isso, filho. Oh, minha avó. Mas, às vezes, se um pai de santo vai na casa do outro, ele não quer passar o conhecimento para, de repente, não perder os filhos, né? Da... Não se perde nem ganha. Uhum. Porque quem traz são a espiritualidade. É, vocês? É, a espiritualidade que traz os filhos na casa. Você não tem que buscar filho em lugar nenhum. Não tem, vó? Não, filho. E não tem que querer guardar os que tem? Não. Você vai criar um filho para você? Para sua casa, para poder limpar, né? Não, poder... o filho vai ser... O filho não tem que ser da casa, ele tem que ser a casa. Aonde ele estiver, ele vai ser a casa. Oh, meu Deus. Enquanto ele for da casa, não serve. Ele tem que ser a casa. Como é que é ser e a casa? E essa casa é do pai, é a casa maior, não é uma coisa física. Se um filho meu cá for para outro lugar e levar todos os ensinadores frumosos que ele aprendeu cá, eu dou viva graças a Zambi, porque eu consegui levar para algum lugar uma coisa frumosa, uma coisa boa. Está ali uma semente da senhora. Esse, é como se fosse esse uma semente, senão você só plantaria feijão num lugar, feijão não daria em outro. Certo. Não é esse? Sim. E o frumoso é se você tem o feijão, se você tem os grãos todos produzindo no mesmo lugar. Olha. Desde que esse solo esteja apropriado para isso. Certo. Não é frumoso isso? É muito bonito, vó. Mas o que, que então aconteceu para a Umbanda não ser tão unida como tem exemplo em outras religiões? Aprendizado, meu filho. O aprendizado. Essa cultura de saber que todas as casas é uma só. Ah. O pai é um só para todos. Aham. Não existe um pai mais forte aqui ou mais, menos forte ali. A força dele é uma só. Não importa o nome que ele tenha. Aham. Importa é os fios que estão lá fazendo essa força. Tornando essa força grande. É isso que importa. É isso que faz o importador. Aham. Você pode ser médio, muito frumoso, mas a sua vaidade, esse seu escudo que você criou, impede de você fazer essa grandeza se tornar para todos. Se for só para você, não serve. Mas vocês querem, então, que a gente seja irmão, não importa se é filho da casa ou dirigente, irmão, irmão unido é irmão. Na Umbanda em geral. Geral, toda a religião. Ah, até a Umbanda com candomblé? Toda, toda, tudo é irmão. Ou seja, união é uma coisa, a fusão é outra. É outra. E fusão vocês não querem porque tira o belo do negócio. Quando esse Cristo vem na Terra, ele vem com essa mensagem. É, vamos ver. Qual? Ele não chegou nem para dizer assim, olha, a religião certa é essa. Ele não deixou nada disso. Não. Ele só falou, amar o outro como a ti mesmo. Sim. Respeitar pai e mãe. O que ele quer dizer com respeitar pai e mãe? E se ele próprio, numa das falas dele, diz que esse Maria não era mãe. Quer dizer, respeito não. Quando ele fala mãe, quando ele fala pai, é os ensinamentos. Ah, é as energias do alto. Não é o pai e a mãe físico. Esses também têm que ser respeitados porque tem uma energia. Mas é uma coisa maior do que isso. Claro. É tipo aquela hora que perguntaram, a sua mãe está aí fora. Ele falou, mas quem que é minha mãe ou meu irmão, senão aquele que segue a vontade do meu pai? Este. É isso. Ah. É isso, se meu pai está errando, se ele não está certo, eu tenho que chegar para ele se você está errado, se você não está certo. Ah, pai de santo, né? Isso. Pai? Claro. Mas é isso que todo mundo que faz a vontade de Deus é irmão. Isso, todos. Todos são irmãos. Então não tem mãe, não tem pai. Não. Todo mundo é irmão. Todo é irmão. Dentro de religião, apenas funções específicas e competências diferentes. Só. Igual quando é numa empresa. Ah, mesma coisa. Mesma coisa. Tem que ter alguém que comande, tem que ter alguém que trabalhe, tem que ter alguém que vigia esse trabalho, tem que ter alguém que veja se o trabalho está certo. É a mesma coisa. É mesmo, vó. Entendi. Então, o que, que a senhora acha que fez ficar desunido, vó? Essa dentro vaidade. Da Umbanda? A vaidade, a senhora falou. Claro. A vaidade é a falta do conhecedor. A falta? Mas se vocês chegam no terreiro... E fecharam os ouvidos para nós. Ah, por isso, então. Fecharam os ouvidos para nós. Ah, a véia tá falando é besteira, não é nada disso. Ah. Vamos fazer diferente. Vamos. E aí começa. E aí nós fica só vendo, assistindo. E deixar de chegar num ponto que eles têm que recorrer a nós de novo. Tem, irmão. Tem que voltar. Tá chegando esse ponto, vó. Graças a Deus, né, vó? Esse. Porque aí fica com um aprendizado bem bom. Embora ainda tenha um caminho muito longo. Tem, vó? Muito. Ô, minha avó. Então, em termos de reconhecimento do ensinamento do Preto Velho na nossa vida diária, isso pode ajudar em todos os aspectos, até no aspecto financeiro? Também. Por quê, vó? Assim, você tem que ter a noção, tudo nessa terra é força. Uhum. Poder só de cima. Então, se você tem a força, se você tem a força de caminhar, de conquistar, de chegar, nunca o poder. Poder de um só, uhum. O que criou tudo. É. Fora esse, tudo é força. Tudo e é se força. Você unir é força, se você chega ao poder maior. Mas não o poder é seu, se você chega até ele. Olha. Ele não faz parte de você. Sim. Entendeu? Ele é um resultado de um caminhado. Se você trabalha certo no seu trabalhador, nesse seu trabalhador, uhum. Você vai certo, você vai chegar lá no seu objetivo. Sim. É isso? Isso é o poder de chegar lá. Uhum. Mas para chegar lá, você tem que ter a força é. De não sair desse caminho. Sim. É a fé, vó. Você acha que a fé faz parte dessa força? A fé, para mim, é você acreditar sem ver o negócio. Fé e determinação. Determinação também. É, a fé, vocês falam muito de fé. É. Se eu não acredito nessa cá que eu estou vendo e pegando, como é que eu vou acreditar numa coisa que eu não vejo e nem pego? É, aí fica difícil. Então eu primeiro tenho que respeitar essa que eu estou pegando. Se eu estou respeitando ela, eu respeito aquilo que eu não vejo também. Então o básico é a gente já respeitar as pessoas com quem a gente interage. Com a sua individualidade. Uhum. E o que não tiver correto, não tiver dentro da doutrina, se você de uma forma amena, começar a fazer, trabalhar para aquilo ser forte. É igual um vinho. Ah. Chega para você, faz um fofocado. É. Se você vai, passa para o outro. Se você, o outro vai, passa para o outro. Isso é fé? Não, vó. Isso é disciplina? Não. Não. Se você ele chegar para você, falar, fazer um fofocado, e ali, se você eliminar isso, se você não propagou. Fez uma... Se você ajudou a ele. Ajudou. E se ajudou. Porque pôs em prática aquilo que está dentro de você. Que é a lei divina. Certo. E a senhora tem aqui um exemplo na casa da senhora, uma estrutura que não se vê em todo lugar. Alguns chamam de um bandomblé. Mas não é um bandomblé, né, não. É candomblé e é umbanda. Isso. Um bandomblé é quando mistura. É, então. Uma coisa é você estar fazendo uma consulta comigo, é. Que falo. Que tem a missão de ensinar, de educar. É. Outra coisa é você estar diante de um orixá. É. Que não vem com essa missão. Não vem. Não, o orixá não é essa missão. Não é outra missão. Não, a missão do orixá é vir na terra festejar. É vir na terra confraternizar. Essa é a missão da deva da natureza. Se você pode maltratar um solo, mas se você deixar a bananeira lá plantada, ela vai dar banana. Amém. Essa banana vai ser boru e se você tratar da terra. Uhum. Mas a bananeira vai estar lá. Isso é o orixá. Nossa. Isso mas é o orixá. Um jeito simples de ver e entender, isso, né, vó? Isso. E vocês não querem que se misture o candomblé com a umbanda? Não. Nenhuma mistura é boa, filho. Não é? Falou vó? Que a mistura não presta. A soma é que é boa. A soma. A soma. Você saber respeitar os limites de uma e os limites da outra. E caminhar paralelo. Quando você está praticando o candomblé, é uma forma, é uma cultura. Quando você está praticando a Umbanda, é outra cultura, é outra forma. E se você conseguir equilibrar esses dois, você chega no caminho, na fonte que é a união das raças. União das raças. A união das raças. Então tem mais que uma raça? São três. É, o Exu falou um pouco sobre isso, eu vou pedir para a senhora falar um pouco, depois eu falo para o seu preto velho também completar. Mas são três. Uma é a raça... Ele sabe falar mais disso do que eu. É. Então porque só... ele, a missão dele é outra. É? É. Qual é que é a missão dele? Ele vai falar para mim. Então, assim, a gente só já aprendeu só um básico, então, vó. Com o Exu, que tem a raça negra, que chama? Isso. A vermelha. Isso. E a branca. Isso. E que tudo era uma só. E que, por causa da separação desses continentes, se separou essa raça. Separou. E o grande trabalho da espiritualidade hoje, hoje que eu digo nesse tempo, é unir essa raça de novo. Unir esses credos. Porque tudo, é, tudo bate numa raiz só. Uhum. Fé. Fé. Só. Fé num Criador. É. Só isso. É simples e complicado. Eita. Mas se a gente está no Brasil, diz que o Brasil tem uma missão muito grande para com o mundo. Tem. Qual é que é essa missão, vó? A união dessas três raças. Uhum. Então... Por isso que o negro veio para cá na forma de escravo, por isso que cá habitava o índio e o branco veio para dominar. Isso foi um acordo espiritual. Olha... Que teve que ter todo esse sofrido, toda essa, essa penúria que houve para poder se unir. Hoje, se você vier cá nesse país, você não pode dizer que essa fia é de raça branca. É, realmente. Você não pode dizer que aquele fia é de raça índia, raça vermelha. É. Nem que eu sou de raça negra. É. Porque no sangue que corre, tá as três. Tá as três, vó. Tá as três. Nossa. E quando diz assim, o Brasil vai ser... está sendo preparado para ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Isso é verdade. A senhora concorda com isso? Concordo. Por quê, vó? Porque vai se gerar cá a união dessa raça. O maior objetivo dessa união é se voltar ao ser sagrado que cada um representa dentro da sua cultura, dentro do seu ensinamento. E conviver com esse ser. Ah. E você vê que esse país é um país que, embora toda a ignorância e todo esse preconceito que tem, é um lugar onde convive todos. Sim. Sem agressão. Claro. Embora agora tenha essa agressão. Mas é muito pequeno. Pequeno, né? Não merece atenção. Não. E tudo não. Que a gente dá atenção só cresce. Isso. Claro. Fica... Uhum, entendi. É o que eu falei para você. Se você dá um campo... fértil para que aquilo prolifere, para que aquilo cresça. Claro. Mas em que, quando isso acontecer, em que vai se traduzir em termos de real aqui no mundo físico, quando a gente já entender e unir essas três raças? Você entenda, se a igreja evangélica, se a igreja católica, se o candomblé, se a umbanda, cada um fizer a sua função, independente um do outro, mas com o mesmo objetivo, ajudar o povo, ajudar os filhos. É. Meu filho, vai estar Deus materializado. Olha. Porque em qualquer lugar que você vá, você vai buscar o seu crescimento. Uhum. Só. Só. E só vai obter lá isso, crescimento espiritual. Não é material, não é, espiritual. Espiritual. Porque na matéria tudo fica, meu filho, nem o corpo você leva. Você leva as experiências que você teve. As experiências. O que você fez de bom, o que você fez de ruim. Deus. Aquilo que você viveu, o que você vivenciou, é o que você leva. Fora isso, não leva mais nada. Não leva mais nada. Nada. Isso tudo fica, até o corpo. Mas e se eu ganho bastante dinheiro e deixo esse dinheiro para ficar rezando missa para mim depois que eu morro? O que vai adiantar? Você só vai alimentar o padre. Mais nada, filho. Mais nada. O bango, meu filho, esse preto velho, ele como, fala uma coisa que é muito correta. Se você, o bango tem que ser seu escravo. Dinheiro. E não se ser escravo dele. Ah. Você tem que ter o suficiente para você seguir o seu caminho, se manter de pé. Porque sempre que você come mais do que pode, você está tirando de alguém. Ixi, vó. É, meu filho. Credo, que exagero. É, meu filho. Se você come mais do que você pode comer, tem alguém passando fome. É mesmo. E por que não fazer o dividor? Para que ter muito? Para que ter vários casuados? Se você só tem um corpo. É. Caridade, meu filho. É. Não é se você pegar, se você tem dois cobertor e dar um pro outro. Isso não é caridade, se você tem dois. Ah. Caridade é se você chamar o outro que está com frio e botar perto de você e cobrir um que se você tem, cobre os dois. Oh. Essa é a caridade. Nossa. A gente tem uma visão distorcida do que é caridade. A senhora acha que é por conta e por culpa dos teivosos? É. Eita. Porque embute na cabeça do outro que ele tem que ter mais para poder dar. E não é. A caridade não é ter mais para dar. Ter mais para dar está sobrando. Está sobrando. Isso não é caridade. Caridade é se você dividir o seu. Ter essa, é como se fala, esse desprendimento das coisas de terra. Se eu tenho muito, por que eu não posso ajudar quem não tem nada? É. É isso. A senhora acredita que a gente tendo um comportamento reto e disciplinado ao longo do tempo, a gente unido nesse movimento vai deixar o trevoso desocupado? Vai. Vai. Igual a gente não molha uma planta, ela seca. Você vai ajudar o trevoso a deixar de ser trevoso. Ah. Porque se você está acendendo luz, e onde tem luz não tem treva. Nossa. Ou seja, ele olha eu ali vivendo uma adversidade que era para acabar comigo. Pelo menos psicologicamente e emocionalmente. E eu consigo passar por aquilo com maturidade. Isso. Daí ele vai dizer, se ele consegue, que está encarnado, eu também consigo. Vai conseguir. Eu não tenho mais função. Não tenho. Então eu vou entrar no caminho da evolução. Olha. Claro. Todos os espíritos que trabalham com os quiumba, chega um certo momento que ele próprio reconhece que o que ele está fazendo não é formoso. Não é. E aí ele começa, ele aceita a palavra, ele aceita a evolução. É. E entra na linha evolutória. Olha. E aí se torna um grande Exu, um grande Exu de trabalho. Porque ele soube como fazer o mal. Então ele sabe muito bem como já é o bem. Olha. Então é assim que vira Exu? E outras formas também, né, vó? É uma das formas. Catalogar tudo. Isso, é uma das formas. Claro. E a senhora acha que a gente, por exemplo, se um trevoso gruda na gente, a gente deve odiar ele com toda a nossa força? Não. Você tem que amar. Amar o trevoso, vó? É. Se você tem um bando de ovelha e tem uma negra, é a ovelha negra que tem que ter sua atenção. Porque as outras já estão convertidas. As outras só vão te auxiliar a ajudar essa negra. Olha. Negra no sentido de contrária, não no sentido de cor. Ou assim, não no sentido de maldosa. Isso. Porque a maldade não tem cor. É, realmente, pode ser uma ovelha maldade marrom. Maldade não tem cor. Pode ser uma ovelha marrom no meio das brancas. Isso. A senhora só quis citar que tem uma que é diferente. Isso. Certo. Por isso que aquela parábola que o menino voltou, depois o pai deu tudo o banquete para ele, e o outro falou, mas eu que fiquei aqui do seu lado o tempo inteiro? Falou, mas você já gozou da minha presença, de tudo que eu tenho? O outro é que precisa. E é um exemplo desse que vai fazer todos os outros crescer. Mas a senhora não está ensinando para quem está ouvindo ter preferência por um filho do que por outro? Não. Isso não é bom, não, né, vó? Esse não. Não tem que ter preferência. Tem que ter foco. Você tem que entender que aquele filho que está nas trevas, ou que está com pensamento nas trevas, ele precisa de ajuda. Precisa. Mais do que o outro que já está na luz. O que está na luz precisa de ajuda para continuar na luz. Ai. E os das trevas precisam de toda atenção, carinho e amor para poder sair daquelas trevas. Nossa. Mas dá um conselho então, vó. Eu sou um filho de uma casa de Umbanda, a pessoa lá em casa está pensando assim. Ou eu sou um dirigente de uma casa de Umbanda, e entre os meus irmãos tem um que eu acho mais bonito. Ou o pai de santo acha uma filha mais bonita, ou a mãe de santo um filho mais bonito, ou o pai de santo acha um filho mais bonito. E aí ele quer ter aquele filho como especial, e aí dá mais atenção, e aí ele diz assim, mas o que você quer que eu faça? Isso é uma coisa que está dentro de mim. Ele tem que começar a trabalhar isso dentro dele. Por que que ele acha esse filho mais bonito? O que que é beleza? Nada. O que que é formosura dentro de uma casa? Oh, é o trabalho, é o resultado. Não é isso? Sim. Isso é que é bonito. Sim. Não é a nanga, não é a forma da aparência. Não é. Não é isso. Não é. Embora isso faça parte. Beleza, meu filho, é a forma de ver. É a forma de ver, né, vó? Você pode achar uma rosa bonita, eu posso achar feia. Uhum. Cada um é o seu prisma. Não é assim que fala? O seu prisma. Uhum. E cada um tem o seu. Nós estamos falando de energia. Sim. Se essa rosa, ela produz um veneno, eu vai ter que ter cuidado com ela para os filhos não tocar. Porque se tocar, vai ser envenenado. Vai. E aí eu vai trabalhar uma energia nela para que esse veneno se transforme numa cura, num remédio. Olha. E aí vou ajudar quem está doente. Tá certo. E quanto a essa ideia, vó, de que o homem se veste com a roupa da pombagira e o homem se veste com a roupa da preta velha? Muita gente diz que isso não é necessário, não é preciso, e o que está acontecendo ali realmente é a pessoa saindo do armário. Eu vou dizer uma coisa para você. É. Esse negócio de nanga é quebrar uma ignorância que existe na Terra sobre essa coisa. Quando se fala que se é uma preta velha que está trabalhando, por que ela não vai poder botar nanga? Porque independente do cavalo, do aparelho que ela esteja, se é homem, se é mulher, ela é uma preta velha. Sim. E ela vai botar a nanga. E essa nanga não vai diminuir esse fio em nada. Não vai, né? Assim como uma fia, você sabe que nessas casas tem casa de umbanda que tem uniforme e é carça. Como é que a mulher veste carça? É. E lá não é reparado. Não tem problema, né? Sim. E para os homens tem que ter reparação. Certo. Então está sendo uma desigualdade. Tá. Não se pode fazer, meu filho, das diferenças desigualdade. Diferença é uma coisa, desigualdade é outra. Claro, claro. Então vocês não têm nada contra o homossexual? Nada. Dentro da religião? Não, porque isso faz parte de Deus. Uhum. Uma coisa muito certa que essa balé fala, balé é a pombagira da casa. Ah, é. Deus se criou o homem e a mulher para procriar, não para ter prazer. O seu prazer é independente disso. Ah, é? É independente. Mas você pode ter prazer no seu trabalho. Sim, sim. Você pode ter prazer ajudando o outro. Sim. Você pode ter prazer plantando. Você pode ter prazer com uma perna de caça, com um rabo de saia. Uhum. O seu prazer é independente. Agora, a criação criou-se o ser homem, criou a mulher para procriar. Certo. Só para isso. Sim. Não para ter essa desigualdade. Essa diferença não se torna desigual. Não, claro. É tudo a mesma coisa. Um depende do outro. Uhum. E a mulher, o ser feminino é um ser sagrado. Carrega dentro de si o cálice, o santo grau, que é o útero. Oh. Você já viu anatomicamente a forma do útero? Assim. É uma forma de cálice. Realmente. E ali está contido o sangue real, o santo grau. Porque ali é que é gerada a nova geração. Ali é que se gera o futuro. Mas precisa de um perna de caça. Certo. Então todos têm a mesma função. As formas é que são diferentes. Certo, claro. Quem está ouvindo pode não estar vendo, mas a avó está num aparelho no médium masculino. Isso. E está vestida com saia, toda própria, como talvez se a senhora tivesse encarnada. Isso. Mesmo. Daí a pessoa vai dizer assim, mas se a avó está vestida de saia igual uma preta velha e ela não é preta velha, qual que é a necessidade de fazer assim? A partir do momento que o filho tem esse pensamento, esse filho já está errado, ele tem que repensar tudo dele. Que tem. Porque ele não tem que olhar a minha nanga. Claro. Ele tem que olhar o que eu estou falando. O que está saindo da minha boca? O que, claro, que eu estou balangando o beijo? Sim. Isso é que é importante, não é a minha nanga. Não é. Não é a minha nanga. Uhum. Minha nanga é importante para mim. Sim. Para ele o que importa é o que eu falo. Tá é certo. O que eu mostro, é o que eu determino. Não é assim? É o meu exemplo. Certo. Eu visitei terreiro que diz assim aqui, a pombagira se incorpora em homem uma vez por ano para não deixar ele meio mulher, meio afeminado. E qual é que é dessa história, avô? Tudo mentira, meu filho. O afeminado, o homem, como você fala, o afeminado, Ele já nasce assim. Já nasce? Já, isso já está aprovado. Já nasce assim. Está aprovado. Então não é uma nanga, não é uma pombagira, essa história de dizer... A mesma coisa de dizer a mulher que entra no mundo da descaração foi a pombagira que botou. Não foi. Nada disso. Isso era o interior dela que queria. Claro. Que foi essa a consciência dela é isso. Ah. E ela está presa nesse invólucro material dessa coisa da sexualidade. Oh, meu Deus. Precisa ser trabalhada, ela precisa ser cuidada. É essa ovelha que tem que ser olhada. Ah. Para poder ser consertado isso. Certo. Porque isso faz parte do ser. Do ser, vó. Agora, tudo em excesso não é bom. Tudo em falta também não. Não. Uhum. Tem algum desequilíbrio. Não é isso? Certo. E precisa ser equilibrado. Certo. Então eu posso muito bem receber minha preta velha, se ela pedir, me vestir a caráter, do jeito que ela quiser. Não, isso não vai mudar sua essência. Nem por isso... Não vai mudar sua essência. Então, quando a pessoa fica insegura de vestir a roupa, o homem inseguro de vestir a roupa da pombogira, mesmo que ela tenha pedido, o que, que ele está ali alimentando? Ele está alimentando esses olhares que só olha para a roupa. Olha. Porque se ele é um homem íntegro, sincero, puro, seguidor e cumpridor dos seus deveres, não importa o que ele está vestindo, ele pode estar até nu. Ele vai impor respeito. Nossa, claro, claro. Porque o respeito não está na roupa, não está na vestimenta. O respeito está dentro, daquilo que você fala, da forma que você se expressa. Uhum. Aí está o respeito, não na nanga. Não é na roupa? Não. Nossa, vó. Bom. A gente está se aproximando aqui dos 10 minutos finais, vó, e a senhora tem função aqui, né? Então, isso. A senhora acha melhor a gente ficar só nessa uma hora? Deixa, meu filho. Tá certo. Então, explica para mim o que a senhora mais gostaria de ver dentro da religião da Umbanda. Disciplina, a caridade verdadeira. Eu não adianta, meu filho. Muitas das vezes fala assim. Já chegaram cá para esse Irei Congo? Sim. E falaram para ele fazer uma reunião dos filhos, para fazer esse entregador de papuco. Como é que fala? Que é papuco? Cesta, isso. Cesta básica? Isso. Para quem precisa. Uhum. E ele disse não. Ah, que falta de caridade, preto velho. Que preto velho é esse? Ele falou, como que eu vou fazer uma coisa dessa com meus filhos da casa? Se muitas das vezes tem nos próprios filhos da casa aqueles que estão passando um momento tão necessário e ninguém faz. Isso. Então vamos olhar esse grupo, quem precisa, quem está precisando, vamos nos unir e ajudar esse filho. Essa é a caridade. Fortalecer o grupo. O grupo? Não adianta fazer essa coisa de entrega, de papuco, de fazer isso, se a própria casa está com uma deficiência. É. Não vai funcionar. Isso é bom para os outros ver, mas não para cima, não para a espiritualidade. Olha, isso não é caridade, filho. Não é caridade. Não é caridade. Isso você pode chamar de benevolência, de bondade, de querer ajudar o outro, mas você está mantendo o outro naquela função. Está mantendo. Está mantendo. Está incentivando ele a permanecer. O filho já vai saber que tem aquela coisa todo no mesado, ele não vai se esforçar para ter o dele. Não vai. Não vai, porque o ser humano é assim. Uhum. Ele é acomodado. Acomodado. Né? Assim se vai ter lá, não precisa eu correr atrás. Claro. Tudo que eu mesmo me policio quando começo qualquer tipo de atividade, porque sei que aquilo pode virar um hábito. Isso. Então, antes de começar, já saiba, pode virar e vai virar um hábito, porque o ser humano é um ser do hábito. Isso. E aí o senhor está dizendo também. É isso. Ah, entendi. Vó, qual que é a definição da vó sobre a Umbanda? O que que é? A Umbanda é uma religião brasileira. Foi criada cá. E foi da união do negro, do branco e do índio. Que cultua as forças naturais, cultua o sol, cultua a lua, cultua a terra, cultua o ar, cultua o fogo, através das suas entidades. Entidades essas que vêm através das incorporações para trazer uma palavra de disciplina, uma palavra de humildade, uma palavra de pureza, porque o ser tem que ser puro, o ser tem que ser humilde, tem que ser simples. dentro daquilo que ele faz. Não é o que ele veste, não é a forma que ele está. Você pode ter um core-core muito frumoso. Isso não faz de você melhor do que o outro. É essa consciência que eu digo para a Umbanda, que tem que ter. Tendo essa consciência, a Umbanda está formada. Oh, minha avó. A Umbanda está feita. A verdadeira Umbanda. E seria isso o caso de, por exemplo, tem um jarro com um suco de laranja ou um jarro com barro. Daí eu vou despejando água, despejando, até que a água toda suja sai e a boa... Então é uma questão de processo. Isso. E que deve começar sempre de quem mais ama a religião. Isso. E esse processo é que se chama Umbanda. Ah, claro. Esse processo de purificação, de coar essa água. Sim. É que se chama Umbanda. Nossa. E agora passo uma mensagem, vó, para os espíritos que muitas vezes estão ouvindo junto da pessoa que está ouvindo em casa, ou os espíritos que nos acompanham, que não concordam muito com isso, com esse trabalho que... Que eles voltem à sua origem, voltem à sua essência e vá buscar a verdade lá. Se isso que eu estou falando não é verdadeiro. Certo. Se cada um fizer esse movimento, não importa o resultado, mas o movimento já vale. Já vai. Já vai valer. Ah, porque parece que a senhora está ensinando que se tem alguma coisa na senhora que me incomoda, o problema não está na senhora. Não. Está em eu esperar que a senhora me agrade. Isso. Para eu ser completo, que isso. É isso. E eu não vim aqui para agradar você. E a pessoa não precisa dos outros para ser completo. Não. Você é inteiro. Você não é metade. Nossa, então toda vez que eu vou em algum lugar, não gosto, quero parar com aquilo, é que está faltando alguma coisa dentro de mim que eu queria que aquilo fosse do meu jeito para ficar completo. Isso. E aí não vai completar nunca. Nunca, vó? Porque você não vai achar sua metade em lugar nenhum. Só dentro de você. Porque não está em lugar nenhum. Não, só dentro de você. Oh, meu Deus do céu. É isso que faz esses os casais hoje, separar tanto. É, vó? Porque um fica querendo que o outro complete ele. E não se completa, meu filho. Não se completa? O outro não completa o outro. Só quem se completa é ele mesmo. Ah, ele fala, antes de casar era uma coisa e agora virou outra. Isso. Por quê? Eu não via antes, mas sempre foi daquele jeito. Tu não tá mais completando ele. Isso. É ele que tá naquele buraco e quer preencher tudo do jeito. Isso. E o outro obrigar o outro a agir do jeito que ele quer. Isso. Tá certo, isso que tá errado. Isso não tá certo. Essa é a grande evolução. Tá certo. A senhora vê o que, vó, pro futuro da Umbanda, se a gente ouviu as palavras dos espíritos, os conselhos dos espíritos? Um crescimento. Positivo. A verdade. A verdade natural. Não a verdade proposta pelo homem, mas a verdade proposta por Deus, pelo Pai Maior. É só isso. Oh, meu Deus. Tem alguma coisa, vó, de mensagem ou ideia que eu não propus de pergunta que a senhora gostaria de falar pra gente, que eu não perguntei, vó? Pensa, vó. É muito importante pra gente. Essa coisa que você me perguntou, desses fios, que olha no outro e fica sempre olhando o outro para tentar justificar um erro que é dele. É olhar para si, antes de olhar para o do lado. Sim. Se você está íntegro, se você está inteiro, aí você pode olhar quem está do lado. Se você não está, não olha. Vamos primeiro ajudar você, fazer você ficar maior. Aí você vai ter condição de olhar quem está do lado. Claro. Antes disso, não tem condição. Não tem? Não. É aquela história, meu filho. O macaco que olha o rabo do outro, vem o outro e pisa no dele. Porque ele esqueceu o que ele tem. Claro. Não é assim? Sim. Oh, meu avô, tá certo. Então passa, vó, uma mensagem final para todos que têm aí acompanhado a gente, acompanhou a vovó Catira. A senhora trabalha para qual orixá antes da senhora? A Oiá. Olha aí, Iansã? Isso. Aham. Claro, se a senhora dá disciplina, é a harmonia, né? Que você sabia que o vento, o ar, é o grande transmissor da lei? Não. É? A lei vem pelo ar. E como? Porque sem lei, você não vive. É. E sem o ar, você não vive. Sem o ar, o fogo não aquece. Realmente, nossa. Então, a lei vem pelo ar. pelo elemento ar. Vem. E é essa que eu venho trazendo. Oh, tá certo, então. Passa, então, agora, por gentileza, uma mensagem final para quem acompanha o nosso trabalho com a senhora. E todos que estejam ouvindo isso, reflita. Não quero que diga que eu sou verdadeira, que eu estou falando... Tudo que eu estou dizendo é a verdade. Não. Reflita. Busque a sua verdade. A sua verdade interior. Independente dos preconceitos que tenha, das limitações. Buscar essa verdade em si. Porque a sua verdade pode ser diferente da minha. Mas é a sua verdade que tem que ser respeitada. E é somando a sua verdade com a minha, nós vamos formar uma verdade maior. Que se chama Umbanda. E é isso que eu estou aqui. A minha missão nessa terra é isso. Oh, graças a Deus. Isso. Tá certo, Val. Muito obrigado, então. Que já me abençoe vocês. Já na linha de combo, meu filho, filho meu. Pela linha de combo devagar, filho meu. Pela linha de combo, meu filho, filho meu. Yeah.